nome, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01, através de Pituaçu, corredor a sede, retorno para Salvador. Chame torre, 1895 para pouso, Guardião 01, bom pouso. 3895, grato. Boa noite, a senhora da estação, desse mantenha o nível 060, autorizado a chegar na área, guarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 1-0 no meio. Guardião 01. 01, prossiga. 01, já livrou Pituaçu, já na proximidade de Patamares, de retorno, se autorizado, parte do Graia. 01, ciente, agilizando, prossiga direto para a final do Graé, reporte na curta. Agilizando, final Graé, informará na curta, guarda 01. 3 para o nível 70, na Mari, guarda de elenco, 3 a 3. O 01 livrou o eixo da 1-0 e já enquadrando o final, Pátio Graia. 01, reposta no solo, ajuste 1-0 no meio, evento a centena, meia dúzia de nós. 1-0, 1-6. Estabilizou o web 5809. Chame torre 1895, bom pouso. Torre, boa noite, web 5809, ALS. Após o sinal, autorizado ALS 622. 3600, desça e mantenha 5000, ajuste 1-0 no meio. 3152, desse mantenha 6000, ajuste 1-0 no meio. Desce para 6000, ajustado 1-0 no meio, 1-0. Uno solou ao 0612, frequência de estacionar. visual Web 5809, baixo trabalho. Web, tem pouso autorizado, 1-0, uma centena, meia dúzia, ajuste no 0 no meia. 0 no meia, autorizado pouso 1-0, Web 5809. Avistou aquele estúdio? A 1400. 3600, após etapa desse mantém 2000, autorizado final já. Após etapa desse mantém 2000, pode marcar o final, então 3600. Estabilizando o curso localizador, Oceanair 6212. Complexo finaliense, M Torre 118, decimal 95, Oceanair 6212. Reta final, chama Torre 1895, 6212, boa noite. Boa noite, Pouso. Obrigado. Boa noite, 05. Esse mantém o nível 070, autorizado de chegada a Mari. Aguarde procedimento ILS, é que isso aí, ajuste no 0 no meia. Gente, fala quando visual, 6212. Avistou com 1400, 6212. Gente, pouso autorizado, 1-0, vento Salvador, uma centena, 6-2. Gente, pouso autorizado, 6212. Sultão 3152, desce e mantenha 3000. Desce e mantém 3000, tá 3152. Controle da 3152, solicita manter a proa 060 para evitar formações aqui na proa. Autorizar desvio, está 3152, por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas, depois tem condições de voar na proa de Duna. Reporte após desvios para voar Duna, está 3152. Reportaremos, está 3152. Já está livre de desvio do TAN 3152, tem condição de voar na proa de ITAP. Enche após ITAP Duna para o final LS, TAN 3152. E voando ITAP após Duna, TAN 3152. Juliette, portão 3481. Escuta Alfa Juliette, portão 3481, confirme. Confirme pro 6212, é portão 3481. Remota 1-3, confirmando. 6312. Remota 1-3, 6312-1-2. Firma, está livre das restrições em ITAP. Boa noite, Brasília. Nível 400, via peso 17, Formosa, Peru, ISC 10. Na cola, pista 10, curva direita, saída arbó, eleva, controle 120, decimal 8, aciona 5104. FAB 2585, no 400 para Brasília, a Pesulu 17, que é Formosa, Pesulu 10, direita, após decolagem, arma, eleva. 120-2050, controle, 5104, transponder para 2585. Correto, reporta o espectro na 2585. Corrigindo, reporta, pronto, tá? Reportará, 2585. Localizador 3600. Complete final S, M-Torre 1-1895, bom pouso. 1895, boa. Zona 52 autorizado, final e LS. Autorizado, 3152. Torre Salvador, muito boa noite da 3600. Boa noite, reporte avistando o campo, ajuste Salvador 2016. Vente da 3600. Avistou a 1400 da 3600. Gente, pouso autorizado 90, vento Salvador 120 graus, 612. Autorizado pouso 90 da 3600. Então, 3152, complete final LS, M torre 118, decimal 95. 295, completando, tá 3152. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 805, desse mantém 2000, autorizado final LS. Desce para 2000, está autorizado final ILS, gol 1805. Gol do ILS X-ray. 3152, para o segundo, continua aguardando pista livre. Aguardando 3152. Solo aos 20, direita, solo 219. 219, boa. Boa. Quem aqui é o uniforme, sua identificação. Desse mantém o nível 050, autorizado a chegar à marinha, guarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 096. Whisky Yankee uniforme. 19. Alfa do 10 para o mando, 3600. 0 graus, 612, pouso autorizado 90. Livre pouso 90, tá 3152. 52, Solo aos 23, Solo 119. 3152, quebrando a peça aí, Eco. 3152, Alfa Juliette até o 612. Alfa Juliette para o 612 até 3152. Salvador, boa noite, é o Gol 1805, uma milha de Sintra, trem baixo checado. 805, boa noite, repórter avistando o campo, ajuste em Salvador é 1016, até estimado 1500. Gente, informa ali avistando. Boa noite, 805. A 1500, o Gol 1805. Gol 1805, tem pouso autorizado 110, vento Salvador, uma centena, 10-9. Gente, uma centena com 10, tem livre pouso, Gol 1805. Diante uniforme, disse mantém 2000, autorizado final LS, para eles considerar as inscrições em TAP. Gol no 714, recebendo identificação, desse mantém 050, aguarde procedimento TLS X-Ray, ajuste no 096, autorizado chegada a mar. Gol 805, Solo 27, direita, Solo 219. Direita 219, Gol 18. Salvador. Para o Gol 1805, tá ligado? Boa noite, 05 Alfa, Forte Alfa. É, Juliette. Vai cortar 05 Alfa. Boa noite, 05 Alfa, Taxi Alfa, Juliette, até o 4. Alfa, Juliette, até o 4. Tá. Gol 943. Acione identificação. Desça e mantenha o nível. Posição desse, mantenha 4000 na chegada ponte. Aguarde LS X-Ray, ajuste no 096. Gol 943.